A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max os matinhas, as melhores quinquilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já falamos muitas vezes aqui de o quanto ali nos anos 80 a ditadura ainda amedrontava devotos do Che Guevara e também adeptos ao não trabalho. E então fosse um rebelde pichador de muro ou um fiscal da natureza, né, que tivesse ali com a carteira profissional em branca ou ela no bolso. Você lembra que o cara tinha que andar com a carteira profissional no bolso? E obviamente que esse rigor todo militar, ele era passado para outras camadas da sociedade também, né? E até mesmo os infantes como nós, a gente não ficava fora do cumprimento de algumas leis. Na minha casa, por exemplo, o presidente Médici era encarnado na minha mãe. Ela era capaz de até dar choque nos meus testículos caso eu não fizesse ali com maestria as minhas tarefas de dar uma limpada no quintal, pegar folha, porque casa de pobre, o que tem de árvore, cara, não tá no script, né? E hoje em dia é o contrário. Exato. Hein? Hoje em dia é o contrário. Exatamente, a galera... As casas dos ricos que são repletas de árvore. Isso, então era muita folha, então eu tinha que limpar o quintal. Outra coisa que eu tinha que fazer era cuidar da comida e da descomida dos cães, né? Porque tinha que alimentá-los e depois pegar aquele monte de bosta. Também tinha que levar o lixo na rua. Quantas vezes não tive que correr atrás de lixeiro? Senão minha mãe matava se o lixeiro tipo, passasse. Atrasado? Toda segunda, quarta e sexta. Você ficava ali assistindo Spectrum. Dava uma moscada, exatamente. Uhum. Daqui a pouco eu vi o lixeiro passando. Meu Deus, eu preciso levar o saco de lixo, saia correndo atrás do caminhão e tal. A lavagem de louça e a limpeza da gaiola do papagaio cabia a minha irmã Amanda, ela sempre curtiu isso. Seu papagaio não morreu esses dias? O da minha irmã morreu, cara. Morreu. Depois de 15 anos convivendo com ela, o Pedrão foi pro céu dos papagaios. O papagaio não vive 70 anos? Bom, esse já tinha 30, né? Ele viveu 15 com ela e já morreu tinha jovem. 30. Mas vive 70 no habitat natural, né? Não ali comendo... Pão-puma. Pão-puma e resto de lasanha. É verdade. Mas, agora, tudo isso aconteceu comigo com a minha irmã quando eu tinha 9 e ela tinha 6 anos. Ou seja, a gente ainda era uns calças curtas e tínhamos as obrigações... E as ditaduras domiciliares. Walter Rezende, você também teve muitas ditaduras aí na sua infância? As minhas obrigações era tipo, passar enceradeira. Olha só. Ah, não. Que era legal, hein, cara? Você ficava... Existe enceradeira hoje? Eu gostaria. Se tiver uma, eu vou comprar. Tem quinquilharias dessa órbita aí. É bacana ter em casa hoje como objeto de decoração. Tinha uma enceradeira, eu lembro da marca Valita. Valita? Não lembro dela. Valita existe? Acho que existe, não existe. Sim, ainda. É um braço da Philips. Outra obrigação minha era lavar a varandinha que tinha ali na minha casa, né? Teve um momento, um período ali no meu lar, período grande, inclusive, onde estava asfaltando a rua. Tá. E teve que aterrar e tal. Mas imagina, cara, foi meses e meses de caminhões carregando terra. Hoje em dia, isso o quê? Dura 3 dias? É, por aí. E naquela época não, tal. Então aquilo acumulava uma poeira e tal. Você com a latinha de parquetina... Que era cera parquetina. Primeiro você passava cera pra depois ir pra enceradeira. Eu também era office boy do meu irmão. Todas as obrigações financeiras do meu irmão eu tinha que fazer, ir no banco. Mão de obra infantil era muito explorada. Muito, cara. Mas isso sem falar em outra sucursal do DOI-COD, pelo menos pra mim, que era ali na escola que eu estudava, que também era cheio de obrigações. Porque em quase regime de quartel, infringir qualquer lei ali significava uma humilhação pública. E o detalhe, cara, essa humilhação ainda sofria agressão, porque quem infringia alguma coisa era levado pela orelha até a diretoria. Daí lá o cara ficava sentado no pancão de concreto, me lembro muito bem. Você ficava exposto, porque tinha uma porta de vidro, então todo mundo que passava por ali falava, aquele fez merda. Porque ou o cara tava esperando a dentista da escola atender. Rolava essa. Ou ele essa tava. Exposição sim, toda. Cara, era o cara exposto. Ou ele tava esperando ali pra ser julgado ali como um meliante pela diretora que ia decidir o que ia acontecer com ele. Quem passava ali pra ir pra classe falava, nossa, aquele ali tá fudido, cara. E obviamente nós não tínhamos muitas vezes como essa molecada de hoje em dia desfruta, né, ali. Porque hoje tem inclusive um apoio constitucional, né, porque pra ter essa vida mais leve. Porque foi a partir ali de 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, E eu vou ler aqui para vocês o seu artigo 15, que está bem claro o seguinte, abre aspas, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, tudo isso garantido na Constituição e nas suas leis, veja você, fecha aspas. Você vê que louco. E antes dos anos 90, obviamente, ninguém podia fazer nada. Outra daquelas histórias inquietantes, nossa ouvinte Adriana Mendes nos enviou. Ela disse que estudou em um colégio adventista que era terrivelmente rigoroso. As garotas tinham como fardamento uma saia comprida e, sob esta, uma calça de agasalho que não poderia ser tirada em momento algum nas dependências da escola. Porém, num dos dias mais importantes, né, da vida da nossa ouvinte, exatamente no momento que ela ficou mocinha, ela não estava precavida e sujou as calças. Claro que ela teve que tirar, né, as calças. Aí, Alexandre, na saída do banheiro, o diretor da escola, né, que também era pastor, a viu sair sem calças e logo gritou: aqui existem regras, mocinha, cadê as suas calças? Segundo ela, parecia que ele era um ayatolá se deparando com uma iraniana sem burca. E ali, né, no meio da primeira tensão menstrual da nossa ouvinte, ela não hesitou e respondeu no mesmo tom de voz que ele, abre aspas, minha calça está suja de menstruação, pastor. Jesus! O homem ficou da cor de um papel e minutos depois lá estava ela indo para sua casa de carro com ele. E quando ela chegou na sua casa, desceu e outra mancha ficou no banco do carro do pastor. O primeiro Francisco no banco do pastor. Ela ficou carimbado. O ouvinte Matheus Aguiar disse que uma vez viu um moleque quase ser espancado pelo Bedel, porque na hora do hino nacional ele estava cantando com auxílio de cola. Cola da letra do hino, que vinha impressa naqueles cadernos de brochura. Lembro. Você lembra, cara? Mas era distribuído pelo governo. Mas na escola do Matheus era obrigado a... Ah, tá, ele coloca aqui assim. E na minha escola todos eram obrigados a saber o hino de cor. Que louco, cara. E pra que valia então aquele caderno que todo mundo recebia? Que bosta aquele caderno lá então, caralho. Ouvinte do Agente em 86, nossa fanpage lá no Facebook está disponível para todos vocês dar um curtir por lá. Fazendo isso, vocês ficarão informados dos assuntos, né, que vão rolar nos próximos episódios do Agente em 86. E aí dá para mandar histórias e tudo mais. Se vocês quiserem também, dá para mandar dicas, né, de novos episódios. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E a sugestão deste episódio foi enviada pelo Demerval Rodrigues. E o pai dele, Alexandre, tinha feito o exército, né, serviço militar obrigatório. Porém, frustrado de não ter seguido carreira, decidiu fazer da casa dele um quartel. Então ele e o irmão eram obrigados a acordar às 4h30 da manhã e lavar o chiqueiro. Imagina quanto fede um porco. Terrível, cara. O chiqueiro que tinha na casa que eles moravam. A tarefa só acabou quando um dia o maior porco do chiqueiro... Não, é verdade. Que ódio. O maior porco do chiqueiro, Alexandre, acertou um coice no saco do irmão e ele perdeu uma das bolas. O porco ou o irmão? O porco arrancou um tomate do irmão do ouvinte. Nossa, cara. E por ironia do destino, o irmão é monobola, hoje tem filhos gêmeos. O cara conseguiu fazer filhos gêmeos, gente, tendo apenas um dos testículos. Agora, eu lembrei de uma outra ditadura que passou ali na minha vidinha pueril. Foi a dona Thelma Laís, nunca vou me esquecer. Foi minha professora de história da quinta até a oitava série. E eu não sei porque cargas d'água, ela me odiava. E eu me lembro de uma dessas modinhas da escola que era daqueles elásticos, conhecido como liguinha, lembra disso? Que você colocava ferraduras feitas de clipes de papel. Isso. E vazava óleos dos seus amiguinhos. Exatamente. Mas ali na minha escola não se usava o arame, mas se usava pedaço de papel dobrado, cara. E ficava ali tão letal quanto. É, e ficava um metendo nas costas do outro ali, principalmente dentro de classe. Eu não era usuário desse tipo de armamento, mas tinha uns caras mais do fundo que os caras ficavam ali, pau, pau, pau, metendo nas costas. E não sei por que alguém foi tentar acertar na cabeça de um maluco, e manja, deu uma quicada no tampo da mesa. E a dona Thelma, essa professora de história, estava escrevendo na lousa. Então aquilo quicou na mesa e bateu na lousa próximo dela. Ela virou pra trás e eu tava rindo. Porque eu ri. Porque foi engraçado, que obviamente, que ela achou... Alexandre Moreira, foi você? Ela tinha esse sotaque francês? Sim, tinha um sotacão francês. Ela, Alexandre Moreira, foi você? E eu não conseguia falar que não tinha sido eu. E o que dona Thelma fez foi chamar o senhor Alberoni, que ninguém mais, ninguém menos, era o bedel da escola. E, por uma dessas coincidências do destino, já que estamos falando de ditadura, ele era um ex-militar. Senhor Alberoni veio Pau lá. De arara. É. Senhor Alberoni veio lá na classe. O que tá acontecendo? E aí, pessoal? Aí, dona Thelma, este garoto me jogou uma bola de papel. Cara, era um pedaço de papel minúsculo. Ela me jogou uma bola de papel. E eu, num cagaço de caguetar os caras do fundo que eram maiores. Assumiu a bronca. Assumi a bronca, cara. E fui pro Chilindró, que era o banco de concreto que eu falei lá. Fiquei lá horas sentado e tal. E daí não fui eu. Então quem foi? Eu acabei não caguetando. Enfim, eu acabei ficando como bunda mole pra alguns e como atirador de elite pra outros. Depois de perdido as pregas. É, muito melhor, né?